A Sura do Enrolar. Em nome de Alá, o Misericordioso, o Misericordiador. Quando o sol for enrolado, e quando as estrelas se tombarem, e quando as montanhas forem movidas, e quando os camelos fêmeas prestes a dar à luz forem descurados, e quando as feras forem reunidas, e quando os mares forem abrasados, e quando as almas forem emparelhadas, e quando a filha enterrada viva for interrogada, porque delito fora morta, e quando as páginas forem desenroladas, e quando o céu for esfolado, e quando o inferno for atiçado, e quando o paraíso for aproximado, toda a alma saberá o que realizou. Então juro pelos planetas absconsos, que correm e se escondem, e pela noite quando se vai, e pela manhã quando respira, por certo, ele é o dito de um nobre mensageiro, de grande força, prestigiado junto do possuidor do trono, a quem se obedece lá, leal. E vosso companheiro não é louco. E com efeito, ele o viu no evidente horizonte. E ele não é ávaro quanto ao invisível. E ele não é um dito de demônio maldito. Então, aonde ides? Ele não é senão lembrança para os mundos, para quem dentre vós queira ser reto. Mas não o querereis, a não ser que Alá, o Senhor dos mundos, o queira.